Já tá quase amanhecendo o dia e a pessoa liga querendo me ver. Sua voz tá meio alterada, deve tá chapada, eu conheço você. Porque toda vez que a gente termina, cê nunca leva o nosso fim à risca. Cê tá com saudade dos beijão de língua, e olha, eu tô com mais saudade ainda. Provavelmente cê não me esqueceu. Provavelmente cê não me esqueceu. Nem eu, nem eu. Sinceramente, o amor.